que eu não quero é perder tempo na vida, tá ligado? E se não ajuda, também não atrapalha, porra. E o som explode igual pipoca, pula, pula e capota. Antes tu só alopra, que a respeito me provoca. Tu morde depois assopra, pesca a mensagem ou tu se liga ou se toca. E pra cantar minha revolta, tem coisa que não volta, o que volta o que se solta. Da coleira de quem aposta que gosta, de quem foi preso no velho asilo da fofoca. Tu se entregasse, porque só inventa fácil. Achando que seria uma onda das que passasse. Tu tá na falsidade, eu tô na sagacidade. Eu sou que bomba na classe, pedindo que o tempo passe. Mas virou som já é eterno. Tu vai escutar na noite fria do seu inverno. Vai precisar de muito amor materno pra sair da neurose quente desse inferno. Para de dar bala, menina desesperada. Sua doideira encrenqueira da porra, sapa porrada. Pra noitada se despreparada, se desapontar, coitada, sai abalada. Tá triste, alta balada, não tá ligada. Doente, louca, piranha, desajeitada. Inacabada, não sai sonhando pro lado do meu gato. Vem, não dá nada, fica na sua e passa quebrada. Fica demais, é melhor ficar na paz. Agora tá em cartaz, eu não quero ninguém tentando acabar com esse meu gás, que é forte, não aceita calote. Mostra bem o que faz, cuidado mina, senão vai ficar pra trás. Chega de treta errada que o rap é eficaz. Me fez acabar de vez com esse leve trás. Me mostrando o quanto eu posso ser voraz. Quando eu quiser, mais no inverno.